Graça e paz. Vamos abrir aí as nossas Bíblias e vamos caminhar. Salmo 131. Alguns meses a gente tem estudado estes salmos. Alguns estudiosos o chamam de Cânticos dos Degraus. E nós já chegamos aqui, então, no 131. Mas como é final de ano, e as emissoras normalmente fazem uma retrospectiva, eu quero fazer também uma pequena retrospectiva, uma recapitulação, depois que este salmo, o Cântico dos Degraus começa no Salmo 120. Vamos fazer a leitura do 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma como a criança desmamada ou amamentada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar? Pai Celestial, Tu te revelas a nós e nós te adoramos. Te pedimos para que o Espírito Santo venha ministrar na revelação do Teu Filho em nossos corações. Queremos, e o nosso anseio, Pai, é conhecer a Jesus Cristo. Faça isso, obra da Tua graça. Nós nos entregamos inteiramente nas Tuas mãos e totalmente dependentes de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, Cântico dos Degraus, que nós começamos, ele começa no 120. Já falamos que aqui é um bloco. Esse salmo, eles dividiram, estudiosos dividiram do 120 até o 135 em três blocos, mostrando os estágios da vida cristã. Alguns estudiosos da Bíblia, eles identificaram a vida cristã ou a vida espiritual em três estágios. Primeiro, novo nascimento ou regeneração. O segundo é despojamento ou, você pode usar a palavra, desconstrução. E o terceiro é a formação da vida de Cristo na vida dos seus filhos. Então, eles identificam nesses três estágios. Novo nascimento ou regeneração é o início, dá-se o início da caminhada, da viagem, desta comunhão com Deus. O despojamento, que é o quebrantamento também. Nós nascemos de novo, mas Deus precisa, por graça, fazer um tratamento profundo em nossas vidas. Isso também alguns estudiosos chamam isso de santificação, crescimento e também vida com profundidade. Estes cânticos, ou Cântico dos Degraus, que começa no 120 e termina no 135, tipologicamente representa o crescimento de cada um de nós. E qual é a visão destes salmos do crescimento? Porque a gente pensa que crescimento é conhecer a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Podemos conhecer assim. Mas o conhecimento, a luz, nós vamos verificar aqui a luz dos salmos, é conhecer, olhar para o Senhor Jesus. Então, no 120, fazendo a nossa retrospectiva, o 120, o que que este salmo tenta nos ensinar? Primeiro, a vida cristã começa com uma angústia. Ou até o novo nascimento é uma dor de parto. Mas depois que se nasce, tem outras dores. Paulo nos diz isso. Sofre dores de parto. De crise em crise, nós crescemos. Existe uma crise do início da vida cristã. E nós vamos ver crises na caminhada da vida cristã. Só que esta alma está olhando a sua angústia, ou olhando ao Senhor do ponto de vista da sua angústia. A minha alma. Isso significa que ele está olhando para ele mesmo, para ela mesma. A minha alma. Na minha angústia. Olhando para si. É assim mesmo. É o início. Nós somos voltados muito para nós mesmos. Observe que também este salmo nos ensina que nós não devemos olhar para as pessoas. Observe no versículo 2. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos. Esta alma está preocupada com a opinião dos outros. Está preocupada com as pessoas, com o que as pessoas dizem. E depois, no versículo 5, ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Interessante isto. Ele diz, habito, peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Que coisa complicada. Os extremos. Isso aconteceu com o nosso amigo Jonas. Quando ele foi convidado, que Deus mandou para Nínive, que ele pregou em Nínive, e houve um arrependimento, o maior avivamento da história. Segundo estudiosos, Nínive era a capital, a capital da Síria, Nínive, que tinha mais ou menos 1 milhão de habitantes. E o povo se arrependeu. Depois Jonas estava extremamente angustiado. Depois ele usa a mesma expressão, extremamente alegre. Os extremos, esta alma está nos extremos. Um dia está feliz, outro dia está triste. Olhando para as circunstâncias. Então, o que esse salmo nos ensina? Que nós não devemos olhar para nós mesmos, não devemos olhar para as pessoas e também para as circunstâncias. E ela vai crescer, porque a luz destes cânticos, ou do cântico dos degraus, o crescimento é tirar os olhos de si mesmo e fixar os olhos no Senhor Jesus Cristo. Isso é crescer. Ah, eu pensei que tinha que decorar textos bíblicos. Não, não. Crescer é você sair de si e descobrir a suficiência do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver. Então, no 120, qual é a lição do 120? Não olharmos para nós mesmos, não olharmos para as pessoas e não olharmos para as circunstâncias. Essa alma está crescendo. 121 já diz, elevo os meus olhos para os montes. Olha só, já cresceu um pouquinho. Já evoluiu. Parou de olhar para si, parou de olhar para as circunstâncias, parou de olhar para as pessoas e começou a olhar para os céus. O homem foi criado para olhar para Deus. Elevo. Ele não está down, para baixo. É assim que o homem deve andar. Eleva os meus olhos para o céu. Então ele cresceu um pouquinho, evoluiu. Parou de olhar para si, para as pessoas, para as circunstâncias e começou a olhar para o céu. Mas ainda não está ainda completo. Olhando esse texto Eu gostaria que vocês deixassem marcado, olhando esse texto, à luz do livro do Apocalipse, capítulo 4. Não tem problema se a gente não chegar no 181, só para a luz desse texto. Veja também que existe aqui uma evolução da revelação dada por Deus. Versículo 1, pode ler, Danilo, versículo 1 do capítulo 4 do Apocalipse. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. O 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Olha o interessante aqui, a evolução desta revelação. Primeiro, ele vê uma porta. Aqui é a porta de entrada. Cristo, eu sou a porta. O início da vida cristã. Ele entra nos céus. E de repente ele vê um trono nos céus. E de repente alguém é sentado. Essa é a finalidade. Um céu sem Jesus não vale nada. Um céu de trono sem alguém assentado também fica um céu anárquico. Então veja que a finalidade é esta. Essa porta é o início da vida cristã. Iniciamos pela porta. Aliás, quando você sai do ambiente para outro, você basta dar um passo. Pela porta você sai. Ou você entra de um ambiente para outro. A porta de entrada é esta. É a justificação. É a regeneração. E depois você vai crescendo. Você está encantado com o céu. Mas descobre que o céu tem algo maior. Tem uma pessoa. É assim. Precisamos tirar os olhos até dos céus, da beleza dos céus. Nós precisamos encontrar com a pessoa de Jesus Cristo. Essa é a nossa viagem. A nossa viagem é descobrir a pessoa de Jesus Cristo. Essa viagem que se dá no íntimo de cada um de nós. Voltando lá para o Salmo 121. Então, essa alma, este filho de Deus está crescendo. Parou de olhar para si. Essa é a nossa tendência. A depressão vem muito por aí. A pessoa que olha muito para si se deprime. Olha para as pessoas, ficam decepcionadas. Eu sei que tem gente decepcionada comigo também, se decepciona com pessoas. Circunstâncias trazendo angústias. Aí ele olha para os céus. No 122, este filho de Deus descobre que não está sozinho nessa viagem. Que beleza. Que gostoso é saber que há um grupo, há uma família, há um corpo. Você não está só nessa caminhada. Ou você acha que está sofrendo sozinho? Está neste mundo, é só você que está sofrendo. Não. Cada um aqui tem um sofrimento, tem uma dor íntima. E a alegria de ver que é uma família. Há mais gente neste mundo. Mas este filho de Deus está crescendo. E no 123, ele vê algo maior. A ti que habita nos céus. No 121, ele olha para os montes, ele tenta encontrar alguma resposta na natureza. Mas ele descobre que no 123, a ti que habita nos céus, eleva os meus olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Olha, interessante. Na minha angústia, elevo os meus olhos para o monte. está tentando encontrar uma resposta na natureza. É, a ti ele descobre algo maior, a ti que habita nos céus. E tem uma outra coisa que esse salmo nos ensina, que nós não devemos carregar uma mentalidade de servo. Comparando aqui como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores em busca de uma bênção. A mão, as mãos, símbolo de bênçãos ou de ordem. Não, os filhos não devem viver assim. Mas com a mentalidade de filho. Então, ele cresceu. Ele saiu de si e encontrou o Senhor. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor. A luz deste salmo, crescer é olhar para Jesus Cristo. É olhar para o Senhor. E o 124? O que que o 124 nos ensina? É interessante também. Aqui tem algumas figuras. Quando ele diz assim, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que eu diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos. Depois, no versículo 6, bendito o Senhor que nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Isso aqui é interessante. Nós precisamos ser cuidadosos. Este salmo nos ensina, nos adverte a ver os inimigos do cristianismo. As nações do lado de fora e os dois inimigos dentro do cristianismo, na figura de serpente e de leão. A serpente ataca por trás, são os críticos, os traiçoeiros, que falam mal por trás. O leão vem pela frente, ataca pela frente. É a figura daquele que vem muito sorridente, e vem fazendo de amigo, mas também ele é um inimigo da cruz de Cristo. Então, o que que o Salmo 124 nos adverte? Para termos cuidado com os inimigos de dentro e fora do cristianismo. O 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. O 125 nos ensina a permanecer em Cristo. Montes. Eu entendo que Monte Moriá ou Monte Sião, os montes lá na Palestina, eles estão lá milhares e milhares de anos. Não há nenhuma força externa que o remova de lá. É assim nascido de novo. Nenhum vento doutrinado. Ele está tão firmado no Senhor que nada vai removê-lo de lá. Nenhuma má notícia, nenhum espetáculo glorioso ou espiritual que seja, nada. Nenhuma doutrina nova, nada. Ele está firmado onde? Em Cristo. A figura de monte está ali. Como é que você está? Eu estou em Cristo. Para onde você vai? Eu estou indo para o céu. A nossa firmeza, o permanecer em Cristo, esta é a lição do Salmo 125. E o 126? O 126 é interessante que aparece a palavra aí 5 vezes, alegria, que é a mesma palavra hebraica, riná. 5 vezes. Como é que nós podemos interpretar a vida à luz do Salmo 126? Contentamento. Alegria. Ah, mas você não sabe o que estou passando. Mas a Bíblia diz em tudo, dai graças. Viver contente. Não murmurento. Qual foi a perda que você teve? Foi muito grande? Foi. Alegrai-vos. Mas nós murmuramos, nós somos queixosos da sorte. Nós reclamamos demais. Está sol, está quente, está frio. Nós botamos a angústia para fora. Então, à luz deste salmo, o que Deus quer nos ensinar? Alegria. Mas não é só uma alegria passageira, mas é uma alegria que jorra. É uma alegria que, no versículo 4, restaura-se a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Alegria que transborda. Alegria pela presença de Cristo. Mas qual é a sua dor? Dói bastante. Mas Cristo é a minha esperança. Cristo é a minha alegria. Então, à luz do Salmo 126, é a alegria ou a vida de contentamento. O 127. Como é que nós podemos interpretar o Salmo 127 à luz da nossa experiência? Que o crescimento de um filho de Deus, daquele que nasceu de novo, é de dentro para fora. Se o Senhor não edificar a casa. Casa é ambiente interno. Lembra que Jesus falou lá para aquele grupo da igreja de Laodiceia? Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e sairei em sua casa? É comunhão, é intimidade. E cidade? Cidade é o testemunho externo, visível. Então, é de dentro para fora. Por que os peregrinos viajavam, saíam de tão longe para adorar em Israel ou em Jerusalém? Porque antes de Cristo, Jerusalém era o testemunho como cidade, era o testemunho de Deus na terra. Por que Jerusalém era o testemunho de Deus na terra? Porque Deus estava lá. E agora, a igreja é organismo vivo, testemunho de Deus na terra. Porque foi transferida essa experiência. Não mais em Jerusalém. Agora cada um de nós somos a cidade visível. Mas começa no invisível. Começa da casa. Então, a edificação. Qual é a natureza da edificação? De dentro para fora. É o que nos ensina o Salmo 127. No 128. O que, que o Salmo 128 está nos ensinando? Versículo 3. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Vida frutífera. Quem nasce de novo não só cresce, mas produz fruto. Ele é frutífero. Que frutos são esses? Almas ganhas para o reino dos céus. Alguém esse dia disse assim, eu sou frutífero porque eu distribuo um material para algumas pessoas, eu sinto que essas pessoas crescem. Isso não é vida frutífera, isso é ministério. Aqui nós estamos falando de vida frutífera. Uma pessoa que nasce de novo, ela passa a ser frutífera. Que alegria, se você for lá na minha casa, na minha chácara, tem lá um pé de manga. Eu tenho que ficar escorando o galho, cada manga linda. Que alegria é ver aquele pé de manga carregado de manga. Está lá. É assim o nosso Pai. alegria de ver frutos pendurados em cada um de nós. Vida frutífera. É isso que o Salmo nos ensina. O 129. Nessa expressão aqui, nesse tipo, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel, que eu diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Aqui é a luta do vigor e da fraqueza. Esquisito. É a luta entre a alma e o espírito, na figura de mocidade, vigor. Eu quero fazer, eu quero realizar, deixa. É assim. Nós achamos que podemos realizar a obra de Deus na força da mocidade. Então existe uma luta entre a alma e o espírito. Por isso que a obra de Deus em nos regenerar e depois nos despojar, levar ao quebrantamento para que Cristo seja o tudo da nossa vida. Então, o 129, de que maneira interpretar este salmo à luz da nossa experiência? É a luta da nossa alma e do nosso espírito. O 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Interessante isso. É uma angústia diferente daquela produzida por uma ausência, por uma circunstância qualquer, por uma perda. É uma angústia por querer o Senhor. Das profundezas clamo a ti. Isso significa do Espírito. Não é mais uma alma angustiada. Mas é o Espírito que anseia pelo Senhor. Das profundezas. Há um texto no Salmo que diz, um abismo chama outro abismo, uma profundidade chama outra profundidade. Significa que ali não está falando de trevas, está falando de algo profundo. O Espírito que habita no homem, com toda a sua profundidade, só Deus pode alcançar. Então este Espírito está clamando. A angústia é pelo Senhor. É um anseio. Qual é a lição? É um anseio por Jesus. É uma angústia promovida pelo Espírito. Eu quero tocar em Jesus Cristo. Eu quero vê-lo. Qual é a lição? Das profundezas do Espírito regenerado, o anseio, o desejo de querer conhecer a Jesus Cristo. E aqui então encerra a nossa pequena retrospectiva, mas há muita coisa que você pode tirar. Crescer significa sair de si e olhar para o Senhor. E o Salmo 131? O que o Salmo 131 nos ensina? Antes, eu gostaria de citar alguns homens que disseram, falaram alguma coisa a respeito. McLaren, ele disse o seguinte, acerca do Salmo 131. Ele é a mais perfeita expressão do espírito de uma criança, do qual Jesus disse ser uma das características subjetivas do reino dos céus. Este salmo é a mais perfeita expressão do espírito de uma criança. Qual é o espírito de uma criança? Dependência. Do qual Jesus disse ser uma das características subjetivas do reino dos céus. Esposa, falando deste Salmo 131, ele disse assim, comparando todos os salmos como a joia, todos, 150 salmos. Podemos dizer que este salmo é uma pérola que adorna maravilhosamente o pescoço dos filhos de Deus, pérola esta que se chama quietude. Quietude. Descanso. No mundo agitado. Você já tirou um tempo para olhar passarinho? Para olhar as flores? Faça isso. Quietude. É uma joia que adorna maravilhosamente o pescoço dos filhos de Deus. Chama-se quietude. O que mais pode ser dito a respeito deste salmo tão pequeno? Alguém disse que o salmo 131 é o salmo do homem. Sabe por que ele é do homem? Porque este homem que fala pouco, porque está cheio de Deus. Aquele que está cheio de Deus não tem muito o que falar. Pode ver que os homens de Deus, eles são quietos. Eles não têm muito conceito para dar, não. Porque tem vida. Não tem muito o que falar de si. E quando fala, fala pouco. Quietinho. Não é tagarela. Tem gente que gosta de exibir muito coisas que conhece. Não, não. Quietude. Fica quietinho. Alguém também comparou este salmo como o salmo 119. Porque o salmo 119 é Deus falando. E quando Deus fala, ele tem muito o que falar. E o Salmo 131 é o salmo do homem, porque ele, quando ele fala de si, ele vai falar exatamente isto: não é soberbo o meu coração. Jó não estava cheio de si? Uma das características de pessoas que sofrem, elas falam. Isso é verdade. Quando a pessoa está sofrendo, ela fala muito. E Jó falou demais. Por que Jó falou muito? Porque ele estava cheio de si. Quando ele parou de falar e ouviu a Deus, o que que ele disse? Eu me abomino. É assim que o homem tem que ser. Quando ele falar, eu me abomino. Porque diante da glória de Deus, da beleza de Deus, o homem só pode dizer assim: eu me abomino. Qual é a natureza do Salmo 131? Comparando este Salmo com o que Jesus disse, Mateus, Danilo, por favor, Mateus 5, 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os humildes. Dr. Christian Shen, parafraseando este texto, esse versículo, ele diz assim: bem-aventurado aqueles que deixam ir as suas próprias possessões e deixam que Deus seja o seu tudo. Isso é humildade, que é o oposto, não é soberbo o meu coração. Que deixa ir, bem-aventurados aqueles que deixam ir as suas próprias possessões e deixam que Deus seja o seu tudo. Qual é a sua dependência? De Deus. Depende de quem? De Deus. E olhando para Mateus 18... versículo 2 e o versículo 3, Jesus falando dessa característica da humildade, da dependência. Mateus 18, versículo 2 e 3. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Qual é a natureza deste salmo comparando com o que Jesus disse? De um completo descanso, quietude, dependência, abandono e confiança. Fiz calar e sossegar a minha alma. Abandono. Numa versão católica desse texto do Salmo 37, que diz entrega, abandona-te ao Senhor. Qual é a natureza deste salmo? Abandona-te ao Senhor. Usar uma expressão da Madame Guyon: se perder em Deus. Se perder em Deus. Vamos olhar um pouquinho mais. Você pode dizer: não é soberbo o meu coração? Quem sabe quem disse isso aqui? Foi um homem chamado Davi. Que o suco de preparação da terra passou nas costas deste homem. Mas ele não disse isso publicamente. Preste atenção no texto. Senhor, se você tiver que dizer isto, diga ao Senhor e não diga aos homens. Cuidado. Não faça propaganda da sua humildade. Se você tiver que dizer, não é soberbo, diga ao Senhor. Por favor, o texto diz: Senhor, Senhor. Não faça isso publicamente. E se você tem mesmo a consciência disso, faça uma autoavaliação. Se você pode dizer isto ao Senhor. Nem altivo o meu olhar, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Significa isto. Correr atrás de coisas espetaculares. Mistérios. Ver além do que está escrito. Não vai para a simplicidade da palavra de Deus. Um dia eu terminei de pregar aqui, um querido, amado irmão, chegou ali na frente e disse: Humberto, você pode dizer para mim o que significa a marca de Caim? As marcas de Caim? O sinal de Caim? O outro descobriu o significado das pedras que Davi, uma ele lançou na testa do Golias, e as outras. Ele estudou bastante a Bíblia, gastou 3 anos e descobriu, mas não quis revelar para as pessoas. Você sabe o que é galardão? A Bíblia fala, mas cuidado para você ficar explicando o que é galardão, para não botar peso nas costas dos outros. A Bíblia se auto-interpreta. Dias eu estava lendo um artigo sobre o tribunal de Cristo, o cara viajou tanto que ele subiu. E não tem nem como retornar mais. Ele se perdeu tanto na subjetividade dele e inventou coisas. Você sabe qual? Não sou contra a pregação de mulheres. Deus usa e vai usar e está usando. Mas a mais, a maior herética do mundo chama-se Ellen White, que escreveu O Grande Conflito. Sabe por quê? Porque ela vê muita subjetividade. E vocês, mulheres, têm essa tendência de ver detalhes. E nós precisamos ter cuidado com os detalhes. Ver coisas que o texto não está falando. O que é galardão, por exemplo? Tem gente que inventa uma série de coisas. Mas a Bíblia não explica o que é galardão. Não fique atrás de coisinhas miúdas. Não fica atrás de mistérios, especular. Teve um camarada que chegou, pegou a Bíblia, botou na minha mão. Você podia me explicar o que significa assim? Eu peguei a Bíblia da mão dele, eu fui mal educado e disse: não, não tem interesse em me explicar para você o que é isso. Essa mania de querer saber tudo. simplicidade. Vai olhar passarinho. Vai olhar as flores. Fiz calar. Por que fiz calar? O que significa isso? A palavra hebraica é shavá, que significa deixar ser tratado por Deus. Fiz calar significa eu permiti que Deus passasse o arado nas minhas costas para abrir o suco e plantar o que Ele quer. Essa palavra, fiz calar, ela está muito ligada ao lavrador que precisa sulcar a terra, arar a terra ou preparar a terra para o plantio. É exatamente isto que Deus faz com cada um de nós. A cruz, o quebrantamento. A cruz para levar ao fim de nós mesmos, tirar todas as nossas forças. Você quer começar o ano 2009? Comece fraco. Comece dizendo, eu não sou nada Cristo na minha vida. Esse aqui não é o culto de encerramento do ano 2008, mas eu sei, se você não puder vir, não esqueça disso. Entre 2009 dizendo assim, Cristo é minha vida, porque eu não sou nada. Alguém disse que antes de nascer de novo, nós éramos menos do que nada. Depois que nascemos de novo, nós nos tornamos nada. Fiz calar. Dei boas-vindas. É masoquismo isto? De uma forma poética, em Cantares, o Salomão com a Sulamita, lá uma expressão, chamando, vem vento norte, vem vento sul, assopra no meu jardim. É o vento norte com relação a Israel, o vento frio, o vento sul é o vento quente. Vem, vem, tribulação, aquece. Como eu gosto dessa experiência desse soldado contado pelo irmão Christian Shen. Esse soldado, ele amava profundamente Napoleão. Ele foi ferido na batalha e teve que submeter a uma cirurgia. Enquanto o médico fazia a cisão, ele dizia, vai fundo, doutor. Dói, vai fundo, até o senhor ver o meu rei aí dentro. Ele quis dizer, ele tem um amor tão grande a Napoleão que o médico poderia vê-lo lá no seu íntimo. Será que nós poderíamos dizer assim, senhor, vai fundo, corte mais, até que Cristo seja revelado. Você faria isso? Corte mais. Qual é o peso da sua angústia? Qual é o seu sofrimento? Qual é a sua tribulação? Vai fundo, Senhor. Bota o bisturi aqui, corte mais, até Cristo se manifestar, ser uma realidade. Até Ele ser o tudo. Fiz calar. O sofrimento que não tem o sotaque da cruz não produz quebrantamento. Há muita gente que sofre. Há muita gente que sofre, mas fica amarga. E soberba. Davi passou. Ele foi tratado por Deus. Por isso que ele disse, não é soberbo o meu coração. Não da procura, ele descobriu a simplicidade da presença do Senhor. É assim o homem tratado por Deus, que foi quebrantado, ele descobriu o lugar mais seguro do mundo. Presença de Deus. Lugar santíssimo, quietude, fiz calar a minha alma. Agora, por favor, entendam, uma linguagem dos pecuaristas, como a criança desmamada ou amamentada, quando o pecuarista desmama o bezerro, está separando o bezerro da mãe, não é isso? Só que aqui Deus não faz isso. Amamentada, desmamada, mas dependente. e não apartada. É isso que o texto nos ensina. Amamentada, mas não apartada. Por último, Davi diz: espero Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Como rei, que passou pelo tratamento, que descobriu o lugar mais seguro do mundo, ele desejou isso para a nação. É assim também os filhos de Deus. Quando você descobre o lugar mais seguro do mundo, que é a presença de Deus, você quer falar isso para outros, você deseja que outros tenham também isso. Você não guarda isso no seu coração. Você divulga. Você quer falar. Você quer dizer. Espera. Como foi? Aonde você conseguiu esse descanso? Vem cá que eu quero te dizer. No Santíssimo Lugar. Na presença do Senhor Jesus Cristo. O que é crescer, meus irmãos? É uma viagem em que o Espírito de Deus nos toma pelas mãos e nos leva ao lugar de descanso. Que lugar é este? A presença de Deus. Amém. Existe um lugar mais seguro do que este? O descanso? Qual é a dor que você tem? O que você está passando? O que dói no seu coração? Qual é a sua aflição? Qual é a sua angústia? O que você está passando? Descansa. Ó mestre, o mar se revolta. Aí vai. Você pode cantar. O mar está revoltado, revolto. Mas o sossego, o descanso na presença do Senhor Jesus Cristo. Qual é o seu alvo para 2009? Ganhar dinheiro? Ser próspero? Que Deus pode fazer, mas quem sabe o seu alvo é buscar o lugar mais seguro do mundo, a presença do Senhor Jesus Cristo. Jesus, eu quero a Ti. Somente a Ti. Só. Tu és o meu tudo. Que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua graça, faça isso no coração de cada um de nós. Que você possa dizer para Deus, não é soberbo o meu coração, nem é altivo o meu olhar, não da procura de grandes coisas, não tem interesse em saber muitas coisas, decidi, fiz ao contrário, calar, permitir, ser tratado por Deus como a criança nos braços de sua mãe, e assim a minha alma para contigo. Descanso, querido. Descansa. Espírito, posso ler novamente? Qual é o espírito de uma criança? Ele, como dizia McLaren, ele é a mais perfeita expressão do espírito de uma criança, do qual Jesus disse ser uma das características subjetivas do reino dos céus. Dependência. Dependência para tudo. Amém? Amém? Que Deus faça isso em nossos corações. Esta mensagem faz parte do acervo do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Nos contate pelo telefone 43-3322-3037 ou por meio do site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.